Não sei se você reconhece a minha voz, mas eu sou a Aline Valek e essa é Bobagens Imperdíveis, edição 108. Mas em áudio! Apesar de ser a edição 108, é a primeira edição em áudio que eu resolvi gravar. Eu já gravei podcast por um tempo, que era o Weekendcast com a Gisele. E já tem um tempo que acabou. E às vezes bate uma saudadezinha de ficar falando. E aí eu resolvi fazer uma edição de Bobagens Imperdíveis em áudio, pra ver de qual é, né? Então, assim, primeiro, vocês vão ouvir todos os áudios que estão ao meu redor. Vai ter barulho de clique, vai ter gato se matando, vai ter cachorro latindo do outro lado. Então, vamos aceitar o erro. Vamos abraçar o que, né, o ambiente que está ao meu redor, para até você pensar um pouquinho que você pode estar aqui por um momento. Inclusive, essa coisa sobre falar, sobre o áudio. Primeiro, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em falar assim, né, conversar, tipo, tá, tem um jantar, tem um evento, eu vou ficar caladinha ouvindo, vou falar se me forçarem a isso, e o que às vezes me deixa meio atrapalhada, não sei muito bem o que falar. Então, por eu ser atrapalhada, eu já fico pensando, não vou falar, vou falar besteira, vou passar vergonha depois, me arrepender, ficar mordendo meu braço de vergonha, batendo a cabeça na parede, até o ponto que eu tentar esquecer essa lembrança incômoda e embaraçosa que é falar em público, que é um contato com outro ser humano que frequentemente me atordoa. E o que eu ia falar é que esses dias, nas últimas semanas, eu recebi uma resposta à newsletter de um leitor e ele mandou por áudio. E eu pensei, gente, que sensacional! Porque eu fiquei ouvindo a voz dele, né? E ele comentando o que que ele achou da newsletter. E eu, nossa, que incrível isso! E aí eu respondi para ele em áudio também. E na resposta, enquanto eu gravava a resposta para ele, eu pensava, poxa, mas só ele vai ter uma resposta em áudio, sabe? Por que que eu não faço algo para os outros leitores poderem ouvir também, né? E é isso. Por isso estamos, a edição 108 está aqui, nesse arquivo de áudio. Pouco, tomando café e conversando com o Marcos, eu tava relembrando aqui alguns momentos da minha infância. Quando eu era criança, meu pai fazia uma brincadeira que era tipo a marca registrada dele, a assinatura dele era essa brincadeira, que era mapa da mina. Consistia em ele esconder pela casa doces e chocolates e coisinhas assim pra gente achar. E tinha modalidades, né? Tinha modalidade livre, que tipo, ele esconde, a gente que se virava pra revirar tudo e achar. E a outra modalidade era a modalidade, e aí a graça dele era ficar ver a gente ali se desesperando e revirando as coisas pra ver onde podia estar. E ele se orgulhando ali, nossa, eu escondi tão bem. E aí tinha outra modalidade em que ele dava pistas, enigmas. Ele faz até hoje, inclusive, enigmas que ninguém consegue decifrar, ninguém consegue entender o que que é. Mas ele fazia esses enigmas para ter pistas da onde está escondido cada doce. E também ele fazia um mapa, em outra modalidade, esse eu acho que seriam três, fazia um mapa, né, da casa com lugares onde estavam pistas ou lugares onde estavam os doces. Você vê que aí tem um nível de dificuldade, né? O mapa era tipo nível fácil, pistas era o nível médio e sem nada era o nível hard, né? É você se virar para achar. E aí ele escondia assim, primeiro a gente tinha que ficar, por exemplo, fazer mais no quintal porque minha mãe ficava falando, ah, não, vai bagunçar a casa, não sei o quê. Então ele fazia no quintal. E aí a gente entrava, ficava na sala esperando meu pai esconder as coisas. E aí meu pai falava, pode vir, a gente ia, né? Vamos ver quem acha mais coisas. Mas tem uma vez, isso há muito tempo, eu era bem nova, isso já deve fazer para mais de 20 anos que isso aconteceu, com certeza. Foi na casa da minha avó, em Salinas. É uma casa grande, que eu me lembro, né? Às vezes nem era grande, às vezes eu era que era pequena. Mas aí ele escondia os doces também para eu, meu irmão, meus primos, né? Que a gente tinha mais ou menos a mesma idade, procurar. Mas teve um dia que ele resolveu esconder dinheiro. Acho que foi a primeira vez que ele resolveu esconder dinheiro. E aí, todo mundo quis participar, os primos mais velhos e os tios. Aí daqui a pouco a gente tava vendo, sabe, a competição ficou muito desfavorável, né? Porque os mais novos ali, a gente, tipo, não encontrava nada, um monte de cavalão atropelando a gente para pegar as coisas. Então a gente saiu muito na desvantagem. E aí o Marcos comentou: nossa, então a galera deve ter ficado tão empolgada, né? Que até achar uma moeda debaixo do sofá que sempre teve, assim, nem fazer parte da brincadeira, mas nossa, achei aqui um real, nem fazer parte da brincadeira. E aí isso me levou a uma reflexão muito profunda, essa coisa de, porque quem nunca catou moeda no sofá, né, quando criança? Né, que eram aquelas moedas que a gente achava, brotou aqui, é minha. Era tipo Super Mario Bros. Exato! Era tipo, você explorava a casa em busca de. Mas moedinha não era o do Sonic? Os dois, né? O Sonic eram os anéis. Moeda era do Mario. Ah, sim, fato. Mas você tem que pensar que as argolas eram de ouro e ouro vale muito mais que dinheiro, A de moeda acordo do com o Silvio Mario é Santos. dourada também. Enfim, me veio assim de repente essa. Por que que é tão prazeroso essa coisa de procurar, né? Tanto o mapa da mina quanto essa coisa de achar uma moeda no sofá, de ir catar moedas, ela revela uma característica meio primata, né? De tipo da gente, são as primeiras oportunidades ali na vida que a gente tem contato com essa habilidade de coletores. Imagina uns 20 mil anos, tipo, no início da história da humanidade, quando nós éramos. Né, vivíamos em contato com a natureza, não tinha civilização, não tinha cidades. Nós éramos coletores, a gente catava, né, os alimentos ali ao nosso redor. Essa era uma habilidade que foi essencial para nossa sobrevivência. E se ela foi essencial para nossa sobrevivência, ela foi transmitida. Né? É como no vídeo que a gente estava vendo. Estava vendo um vídeo sobre gatos. Por que que eles são tão esquisitos como ele está sendo esquisito aqui agora? Por que que eles têm hábitos tão estranhos? Por que esses hábitos de, tipo, de se esconder e de dar um impulso para pegar o alimento e tal, vem de práticas que eles trouxeram dos ancestrais dele que faziam isso para sobreviver. Então, hoje em dia, eles fazem isso dentro das nossas casas, né? Eles se escondem em caixas, né? Eles, por exemplo, você põe um pepino ali perto dele, ele vai se assustar, porque a forma vai lembrar uma cobra, né? Então, ele tem esse instinto já de fugir de coisas que se pareçam predadores para eles, né? Então, eles têm essas coisas estranhas que rendem muitos views, muitos likes. Mas na verdade são coisas que vieram com eles para eles poderem sobreviver e eles acabaram adaptando ao novo estilo de vida dentro das casas. Isso aconteceu com a gente também. Óbvio, mas é claro ali. Então, todas essas brincadeiras, essas histórias que eu me lembrei de catar moeda no sofá, de fazer mapa da mina, né, de ter esse ambiente artificial onde tem coisinhas para eu buscar. Por que que é uma brincadeira tão prazerosa? Porque aquilo ali tá estimulando um instinto primitivo meu, que é o de buscar coisas, que é o de procurar. Foi a forma que a gente vive no ambiente, né, numa realidade hoje muito diferente, que a gente não tem mais tanto esse contato, mas a gente, da mesma forma, conseguiu adaptar e procurar, né? Só que hoje, depois que você cresce também, acaba esse negócio essas brincadeiras e o que vira nossa coleta é navegar pela internet e coletar os GIFs mais legais. Acho que eu quero voltar nesse lance de falar sobre se comunicar. Eu tava vendo é uma entrevista com um músico que chama Arthur, sabe, lembra o seu nome? Lindsay. Lindsay, Arthur Lindsay. Ele é um músico americano, viveu muitos anos no Brasil, né? Inclusive, Passou a infância passou a infância no Brasil, né? Mas ele depois veio morar no Brasil. É, posteriormente agora ele também. tá morando no Brasil. E ele fala português assim muito bem. Enfim, ele tem a cultura brasileira, a língua brasileira influenciou muito ele, inclusive no trabalho, na produção artística dele. Então tem essa entrevista, é muito legal, que eu posso linkar, né, na newsletter mesmo, falando sobre. Ele falou sobre várias coisas, cultura, arte, mas tem um trecho específico em que ele fala da tradição oral no Brasil, né? Por que que é tão importante? E aquilo me chamou a atenção, porque ele falou que o Brasil, por ter se desenvolvido por muitos anos como um país muito pobre, o Brasil era um país com uma taxa de alfabetização muito pior, né, do que hoje. Então, por ter muito analfabeto, a tradição oral era mais importante, né? Muita gente não sabia ler, então as histórias, elas eram transmitidas oralmente. Então, a coisa da poesia, a tradição do cordel também, tudo isso, por isso que acabou tendo um valor muito grande. E eu vejo isso hoje, os youtubers. Por mais que o vídeo esteja mostrando algo, né? A cara deles esteja ali e tal, mas muitos deles fazem uma coisa meio olhando para a câmera, uma coisa solta, de improviso, jiu-jitsu, é muito isso, né? De conversa mesmo, de diálogo. Então, é um conteúdo que funciona muito em áudio, e eu acho que isso está relacionado com essa coisa da tradição oral, né, do Brasil, até a nossa língua, né, o nosso idioma, a forma como a gente conta as histórias. Então eu tô passando a observar mais como a gente conta as histórias oralmente, por mais que o meu campo de trabalho seja a escrita, seja o texto, mas é muito diferente. É muito diferente como as pessoas se comunicam e contam uma história, né? Até você, o Marcos estava falando, ah, repara no que as pessoas ao nosso redor na rua, a gente tá andando na rua, repara o que as pessoas ao redor estão falando, né? Porque elas estão contando histórias, mas elas contam histórias de formas muito diferentes. E é realmente interessante observar como as outras pessoas contam as histórias, como a gente conta as histórias, né? Então eu não tinha essa. É uma consciência que eu tô tentando ter, né? Mas a vergonha e a timidez me impedem um bocado de tentar ser mais consciente na hora do que eu tô contando, né? Porque eu tenho essa consciência na hora de escrever, por ter um tempo de elaboração maior, de saber escolher as palavras, de poder editar depois. A fala não, você não tem como editar, né? Eu não sei agora, nesse áudio. Mas a fala não tem como você editar. Você acaba se desenvolvendo de outra forma. Então eu acho que o que eu consigo expressar por escrito, as histórias que eu consigo contar por escrito, eu não consigo contar oralmente. E as histórias que eu contaria oralmente seriam muito diferentes. Né? Por exemplo, essa história que eu contei nessa edição. E aí, volto para a questão da oralidade. Por isso que as pessoas gostam tanto no YouTube dos vloggers, né, que contam a história deles olhando para uma câmera, conversando, porque isso é uma retomada da tradição oral. Olha que louco. Né? Eu vou até procurar isso. Depois, talvez eu complemente depois. Mas tem uma teoria da comunicação que era tipo da oralidade, que eu não vou lembrar o nome do teórico agora, mas que a TV trouxe de volta a oralidade, blá blá blá. Eu acho que a internet está cumprindo esse papel agora também. perdido. Ah, não, tem outra coisa. Aproveitando que o assunto do dia, né, é contar histórias, é a importância do, né, essa coisa da oralidade, sobre voz, sobre saber falar. O meu livro, agora é o momento. Não é tão merchan, né? Mas um pouco de teaser também. É, o meu livro chama As Águas Vivas Não Sabem de Si. É um lançamento do mês de maio da Fantástica Rocco, que é um selo de ficção científica, de fantasia, né, de ficção especulativa. E olha só, né, onde agora é o momento onde tudo se encaixa, porque esse livro, apesar de ser sobre o mar, né, porque é uma história que se passa inteira nas profundezas do mar, inteira. Ah, mas não tem um momento de em terra firme, pegar um arzinho de repente? Não, não tem. Toda no mar. É, então, é uma expedição de pesquisa que tem esses cinco personagens que estão isolados lá. E sim, é uma história sobre o oceano, né? Tem mergulhador, mergulhadora, tem criaturas, tem baleia, isso você pode ter certeza. Tem baleia, tem água-viva, tem criaturas do oceano. Enfim, mas é também, sobretudo, um livro em que o som tem uma importância muito grande na história. Porque o cientista. E em vários pontos o som é importante na história. Inclusive, é interessante, é uma coisa que eu não sabia, que eu descobri enquanto fazia as pesquisas, né, para o livro, que o som no oceano ele se propaga. Isso dependendo da densidade do lugar onde está. Mas em média, 4 vezes mais rápido do que no ar. E isso, considerando que nas profundezas, assim, profundezas mesmo, no oceano profundo, 3 mil metros, 2 mil metros de profundidade, não tem luz nenhuma. Então, por isso que eu coloco o som como o guia, né? Como o que vai conduzir a história. Então, essa conversa aqui que eu estou tendo, né, de lançar esses sinais sonoros para você, eu acho que também transmite um pouco da vibe que eu quis transmitir também no livro. Então, fica o convite para você conhecer essa história. Uma primeira edição experimental em áudio, eu acho que já tá de bom tamanho. Não prometo que, até porque não faz sentido, né? A newsletter continua normalmente no formato, né, de sempre, mas eventualmente você sabe como eu sou, eu vou querer fazer algo diferente, porque me dá uma afliçãozinha ter que fazer tudo sempre do mesmo jeito. Então, se a newsletter é minha, eu vou aproveitar essa ocasião para experimentar e fazer coisas diferentes. E é isso. Espero que você tenha gostado de ouvir a minha voz. Espero não passar muito, ter passado muita vergonha. Então é isso. Beijos sonoros para você.